Eu vim para comprar dois ingressos para o show de Tônia Carreiro. Para o show de hoje, há ingressos no balcão e assentos na primeira fila, os mais caros, como você sabe. Não tem importância. Minha esposa adora essa atriz. Pagarei o preço que for. O show é muito bom e a atriz é excelente. Eu li que quando o show estreou em São Paulo, foi um grande sucesso. Os críticos deram-lhe o prêmio de melhor atriz e o show foi considerado o melhor da temporada. Que maravilha! A que horas começa o show? A cortina abre às 8 horas. Aqui estão seus ingressos. Assentos 16 e 17 na fila B. Divirta-se!